Dia, bom dia, estamos começando mais uma Quebrada FM nessa manhã de segunda-feira. Queria já deixar um abraço e um alô aí pra galera da Mata Rino Agiotagem, é o menor juros aí do Brasil. Você que gastou tudo aí, subiu no teto solar, falou que era rico, não tem nem pro ovo hoje. Chama a galera do Mata Rino aí, o melhor juros do Brasil. E vamos de pedido, hein? Nosso WhatsApp tá bombando aqui, queria atender o pedido do Chris Brown, Sorro. Salve, forte, sincero e leal da minha parte. Mas é ano de macho, que Deus proteja, abençoe e abra os caminhos, certo? Tudo nosso e nada deles. Cezinha, eu quero te ver contente. KKK, quem quer? Você vai subir. Macha no que é? O golpe tá aí. KKK, quem quer? Você vai subir. Bolt, manda avisar que hoje tem Betway, pagou bem, flow amigo do Ney. Sete bucanas, o chão faz selfie, xadrez até no boné, toma shelby. Bonde do cigano, um, dois, perdeu, cê é dos boys, não dói, tem culpa. Eu welcome Brasil pra gringa em dólar, de um jeito ou de outro, foco é a vitória. Manda pro corte, só deixa a freezer, que os molecote quer dar um peão. Se clareia a moeda, vou lançar aquela, que só tem no Japão. Passaram a fita que a carga que tava no dia era logo a do irmão, já vai pro sumário e tem 40 dias pra devolução. KKK, quem quer? Você vai subir. Macha no que é? O golpe tá aí. KKK, quem quer? Você vai subir. Enquanto caminho pelo morro, esquivando de enquadro, de fofoca eu tô longe, evitando os emocionados. E ainda por cima perguntam pra nós, por que nascemos revoltados? Olha ao redor e pergunte a si mesmo, se estamos no lugar errado. Fiz a fofinho que as ideias duram, preto e amarelo é o bicho é a fura. Paredão pouca no bolololô, é o trem da ruinha a todo vapor. Tá tudo em dia da hora legal, sou eu mesmo capa do jornal. Exemplo daqui, sobrenome trabalho, e no erro quem tá é o estado. Por quê? KKK, quem quer? Você vai subir. Macha no que é? O golpe tá aí. KKK, quem quer? Você vai subir.